Tem um povo aí que fala que pra subir, você tem que começar a comer chu, depois você passa a ser não sei o que, aí você vira não sei o que lá, aí vira caboclo, aí vira preto velho, aí você evoluiu. E aí? Moço, Qual que é a eu verdade? quero é ficar assim desse jeito o resto da minha existência, moço. Deixa o marinheiro. Sim, moço. Porque eu não deixo de ser quem eu sou. E eu tenho a sorte de poder servir também esse grande mestre que me salvou. Eu, sinceramente, moço, se isso for me prender aqui pro resto da eternidade, pelo menos eu vou viver a eternidade fazendo o que eu quero, né, moço? Não vou fingir que eu sou o que eu não sou. Só pra poder agradar ninguém, né, moço? Nossa. Salve, moço. Para o eixo. Salve. Salve tua banda, salve vocês tudo aí. Graças a Deus. Seu Exu, qual que é o nome do senhor? Moço, você pode escolher se eu sou Exu ou se eu sou marinheiro. Pode me chamar de Sete Marés. Então, eu vou escolher Exu. Porque Exu tá mais próximo do povo. Vocês gostam de Exu, hein, moço? Puta que pariu. Mas se o senhor olhar os dois, pode escolher, ué. Tá certo, moço. Fica a seu critério. Mas como é que é isso? Explica que o povo já vai querer saber. Como é que uma entidade pode ser Exu e marinheiro ao mesmo tempo? Ué, vocês acham que a gente fica preso dentro do... moço, vamos lá. Eu sou um Exu que trabalha nas forças do mar, certo? Sim, senhor. Logo, eu tenho outorga desses dois poderes. Eu trabalho principalmente na energia de Iemanjá e de Ogum. Se eu preciso aplicar a força de Ogum, eu aplico. Se eu preciso nanar na força do mar de Iemanjá, vou fazer também, moço. Mas eu prefiro na força de Ogum, né? Você sabe como é que é. É. Por isso que o senhor é mais Exu que marinheiro. Eu trabalho mais junto com os marinheiros, porque a minha afinidade energética tá ali naquela corrente, entende, moço? Mas não me desqualifica como Exu, assim como tem muito Exu trabalhando em gira de baiano por aí, né, moço? Entendi. Então, assim, quando o senhor incorpora num terreiro, o senhor incorpora como Exu, ou incorpora como marinheiro, ou incorpora como os dois? Tem que achar uma palavra híbrida aí, moço, porque é um pouco de cada, Tá. entende? Entendi. Então tem que chamar o senhor aí de Exu marinheiro aí. Pode ser, moço. Pode ser. Tá Fica à certo. vontade. E qual que é o nome depois disso? Sou Sete Marés, moço. Seus sete marés. Então, sete marés, por que que deu esse nome? Porque nas sete marés da vida eu naveguei, né, moço? Ou nas 14, depende do ponto de vista. Eu, vamos dizer que eu sou um pouquinho rodado por aí, né, moço? Eu tô aí há um certo tempo. E quando você aprende, quando você absorve conhecimento do que dentro da Umbanda vocês chamam de sete linhas, você se torna um sete alguma coisa, dependendo da sua linha. Você pode ser um sete encruzilhada, você pode ser um sete mares, um sete marés, um sete saias, você pode ser sete o que for, porque é como se você tivesse percorrido dentro dessas linhas, dentro dessas energias, esses ensinamentos, o que não significa que eu sei tudo. Longe disso. Mas significa que eu já sei o suficiente nesses sete caminhos para ter autorização dos 14 orixás para usar as energias deles quando eu precisar. Diz, por isso que tem muito fundamento que diz que quem tem sete no nome, na verdade, responde ao Oxalá. Entende, moço? Sim, senhor. Não é, vamos dizer assim, é que Oxalá, o que que é a luz branca? O que que é Oxalá? Ele é a outorga para o poder de todos os orixás. Então, uma forma de explicar isso é dizer que a entidade trabalha na energia de Oxalá. Particularmente, como eu te falei agora há pouco, eu trabalho principalmente na energia de Ogum e de Iemanjá. Ou se preferir chamar Ogum Beramá, quem sabe. Claro que sim. Quando o senhor fala em outorga, em relação a orixá, para que seja proporcionada a ambientação de trabalho, o que as pessoas devem compreender com essa palavra outorga relacionada a orixá e à execução do seu trabalho junto aos humanos encarnados? Quando uma entidade está em terra, moço, ela não pode usar o que ela quiser usar. Ela vai usar o que ela tem autorização para usar. Outorga, nesse sentido, é a autorização, é o direito de poder usar uma energia. Então, o que significa ter outorga para utilizar a energia dos 14 orixás? Ué, mas não é toda entidade que pode fazer isso? Mais ou menos, moço. Porque quanto mais conhecimento você tem, quanto mais coisa você já passou, mais, vamos dizer assim, direito você tem adquirido. Tá certo, moço? É a mesma coisa vocês. Vocês não fazem um estudo mais básico, depois faz um mais difícil, depois um mais difícil e vai se especializando? Sim, senhor. É a mesma coisa. Só que ao invés da nossa especialização fechar, porque vocês escolhem uma coisa e se especializam, a gente não. A nossa especialização, ela olha para vários caminhos. Entende? Então, conforme você vai aprendendo os mistérios desses orixás, conforme você vai aprendendo as lições dessas energias e dos mestres que guardam essas energias, você vai cada vez mais podendo trabalhar mais com elas. Entende? Sim. Então, algumas pessoas dizem que para se tornar um Exu é um estudo de 50 anos, assim, na prática, mas também estudo mesmo de conhecimento de conhecimento e ciência de magia, tanto a magia externa quanto a interna, né, para a transformação das coisas e a obtenção do resultado desejado. Como é que foi para o senhor no caso que já domina as duas linhas? Domina é uma palavra muito forte, né, moço? Verdade. Eu tô ali, tô trabalhando, mas vamos lá. O que acontece, moço? Eu vim parar nesse negócio de trabalhar na Umbanda meio que sem querer. Porque quando eu desencarnei, há muito tempo atrás, moço, eu, vamos dizer assim, eu não vivia do mar, mas eu dependia do mar para viver. Eu cruzava o mar para buscar dinheiro. E numa dessas viagens, acabou que eu não voltei. E quando eu comecei a entender que eu tava lá, mas que eu era espírito, não era carne, toda aquela história que você já tá cansado de escutar. Eu tinha uma visão diferente da continuidade da vida. Eu tive um ensinamento teológico muito diferente do que vocês têm hoje. Então, eu morri feliz achando que eu ia festejar o resto da vida, que a minha eternidade seria num grande salão, bebendo, cantando e festejando. Pois bem, não era assim não. E eu vou dizer que se quando alguém morre, vocês rezam 3 vezes. Se alguém morrer no mar, é melhor vocês rezar 7. Porque o fundo do mar por si só é isso. Ele assusta. Agora imagina tu tá lá e você não sabe se tá vivo, se tá morto, o que que tá acontecendo com você. Pois bem, eu, vamos dizer assim, era muito ignorante. E fiquei vagando. Até que um dia, moço, eu ouvi um barulho. Uma confusão. E eu fui correndo lá para saber o que que estava acontecendo. E era um homem que devia estar nos seus 2 metros, quase 2,5 metros. E tinha três espíritos querendo prender ele com umas correntes. E ele brigando com esses três espíritos, lutando. No meu impulso eu pulei no meio dessa confusão para ajudar esse homem. Que não sei por quê. E no final das contas foi esse homem que acabou prendendo esses três outros espíritos nessa corrente que eles estavam tentando prender ele. Foi quando eu conheci quem viria a ser meu professor espiritual. E daí começou toda a jornada de aprendizado, teórico, prático. Às vezes a aula era contemplar a criação divina. Às vezes a aula era ler, ler, ler. Às vezes a aula era fazer uma transmutação energética. Às vezes era ir com um grupo resgatar outras pessoas que estavam lá à deriva. Eu não sei se foi 50, se foi 100, se foi 20. Porque você perde a noção de tempo. Mas eu te digo, viu, moço? Não é fácil, não. Conta mais um pouco assim, como é que foi esse período de transição da inconsciência da perturbação depois da morte, a inconsciência da morte, e até que o senhor ouviu esse barulho e encontrou esse mentor? Imagina só, moço. Você tá num lugar que é tudo escuro, que você não enxerga absolutamente nada. Nem o que tá na sua frente, nem o que tá atrás, nem o que tá do lado, tudo escuro. Você não sabe se você tá com fome, porque você já tá caminhando há tanto tempo que você sabe que devia estar com fome, mas você não morreu de fome ainda. Você devia estar com sede. Mas você não sente sede. Você não tem, vamos dizer assim, a sua mente não tá entendendo que você não tem os órgãos. Porque a mente, ela não depende do cérebro, né, moço? A mente, ela é a sua consciência, então ela continua como espírito. Agora, as necessidades biológicas são necessidades do corpo físico. Então é como se você ficasse se querendo obrigar a ter essas necessidades, porque você não consegue entender. Eu tava no fundo do mar, moço. Então eu não enxergava nada. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu fiquei assim um bom tempo, moço. Muito tempo. E eu fiquei me perguntando o que é que eu tinha feito de errado. Por que que eu não tinha ido encontrar os meus antepassados? Por que que eu não tinha ido encontrá-los para festejar, para ficar feliz do outro lado? Por que que eu tava ali? Será que eu tinha sido amaldiçoado? Qual que era a maldição? Onde que eu ia encontrar o bruxo que ia me livrar dessa maldição? E eu perambulei. Sabe Deus por quanto tempo, moço? Na minha cabeça apareceu mais de 1.000. Mas com certeza não foi tudo isso. Eu tava tão desesperado por um caminho, por uma coisa, que quando eu escutei esse barulho, essa confusão que eu disse, moço, eu corri. E você imagina a minha surpresa quando eu finalmente enxerguei alguma coisa. Porque em meio a toda aquela escuridão, era como se tivesse um grande cano, vamos dizer assim, de luz, moço, um feixe de luz que vinha. Iluminava aquela região onde estava acontecendo esse problema, essa confusão. E foi tudo instintivo. Quando eu fiquei perdido, a primeira coisa que eu quis foi voltar para casa. Porque se eu não tinha encontrado o grande salão do outro lado, moço, é porque eu não tinha morrido. Se todo morto se convencesse que tivesse morrido, já era um grande passo. Você pode dizer aí que economiza pelo menos 1 ano nessa dor de cabeça de ficar perdido por aí. Entendi. E fala um pouco da sua vida assim, a área mais ou menos no mundo onde o senhor viveu e se existia essa crença de vida após a morte, mesmo se o senhor acreditava ou não. Se Bom, chegou até o senhor isso. vamos dizer assim que era um tempo mais simples, né, moço? Para mentes mais simples. Acreditava-se na continuidade depois da vida. Mas a crença era a seguinte, moço. Era viver com honra, morrer com honra. Para do outro lado viver eternamente, se esbaldando em alegria sem fim. Digamos que a mitologia do meu povo era uma mitologia mais ligada à matéria. Por quê? Porque nós acreditávamos que o que nos esperava era, como eu disse, um grande salão em festa eterna, com os companheiros de batalha, com os anciões, com os familiares. Não existia uma preocupação, moço, com evolução, com caminho, com ciclo encarnacional. Isso, pra gente, a vida na Terra era uma só. Mas o espírito tinha sim a eternidade. A questão é onde você ia passar essa eternidade. Porque se você não ia pro grande salão, você ia para onde? Você ia cair nas mãos de seres nefastos, do que seria o submundo ou o inferno. E você seria ali, sofreria a eternidade por não ter vivido como um bom homem ou como uma boa mulher. Não tinha muito segredo, não, moço. Pra ser um bom homem, você tinha que seguir o que o seu chefe da tribo dizia. Você tinha que lutar pelo bem da sua vila. Você tinha que honrar o seu clã. E, com um pouco de sorte, moço, morrer em batalha. Posso Qual dizer que a região de onde eu vivia isso tá bem lá pra cima. lá pra cima é. E vamos dizer que hoje, até hoje, eu navego buscando almas que eu deixei jogadas no mar. Já sei. Entendi. O senhor basicamente então estava ali na Noruega, né? Ali pra Bom, cima. pode-se dizer que é naquele entorno. Tá certo. Então, e aí quando o senhor chegou do outro lado, o senhor parece que viveu mais um momento de confusão e nem teve muito tempo de comparar as crenças vividas no passado com a realidade. Quando foi que o senhor teve a oportunidade de dizer: não, peraí, tudo que eu aprendi não era bem assim? Não é bem assim. Quando eu encontrei esse homem, como eu te disse, de quase 2,5 metros, Sim. eu pensei que ele fosse um gigante, moço. Eu fui ajudá-lo porque o instinto é a mesma coisa. Se você é crente, morre, acha que você tá vendo um anjo, você vai correr pra ajudar ele, não vai, moço? Vai. Então, um dos motivos de eu ter ajudado foi isso. Eu achei que finalmente eu estava me encontrando ali. Talvez eu estava num caminho para sair de Niflheim, não sei, moço. Bom, esse professor começou a me ensinar. E eu acabei encontrando outros companheiros meus que já tinham desencarnado e estavam por lá. Eu vou dizer para você que o que eu senti falta mesmo foi o negócio de encher a cara, né, moço? Porque na mitologia que eu acreditava, você tinha, nesse grande salão, bebida, festa. E não porque ah, a vida é só isso. É porque a existência na Terra era muito sofrida naquela época, moço. Ainda é até hoje, mas pensa comigo, moço. Você ter que subir num barco, cruzar o mar, para encontrar um povo que fala outra língua, que tem outro costume, que tem outro tudo, que você não pode nem se comunicar. E você vai lá para batalhar com esse povo. Porque você precisa do dinheiro deles, dos recursos deles. Porque onde você mora mal dá para plantar. Então não é uma questão de ser ruim. É uma questão de sobrevivência, moço. Nós tínhamos tanto direito de sobreviver quanto qualquer outro ser humano. E as condições, pelo menos para nossa cabeça da época, nos inclinavam a uma religião que também pregava o militarismo. Então a maior honra que existia era lutar, matar, morrer. A maior tristeza para um homem era morrer da idade, moço. E do outro lado eu fui entender que toda essa disputa, que toda essa violência, Por mais que eu achava que era justificada, não era. Que a verdadeiro salão de festa do outro lado da vida, ele existe para o que, para os que viveram em paz, para os que foram, como eu posso dizer, moço? Eu ainda continuo acreditando nesse grande salão. A diferença é que lá hoje eu não enxergo como um lugar de bebedeira e festa. Eu enxergo como os grandes templos que estão muito acima de mim, onde você tem os mestres que ascenderam, por exemplo, moço. Eu pude entender que a minha crença era muito parecida. Era o outro lado da moeda dessa crença que nós estamos aqui hoje falando. Porque se na Umbanda se fala da paz, se fala de vestir o branco, se fala de sermos todos iguais, se fala de termos todos harmonia. Eu desde pequeno nasci acreditando que a única glória dos deuses estava na ponta da minha espada. Então, moço, eu estranhei, questionei, briguei muito. Mas chega uma hora que você cansa de lutar, de brigar, de contestar tudo que está na sua frente. Quando eu cansei de contestar, moço, eu comecei a escutar de verdade. E eu fui aprender não sobre Umbanda, eu fui aprender sobre a espiritualidade. Eu fui aprender sobre o universo. Eu fui aprender sobre as dimensões. Porque, vamos dizer que você tem à sua disposição do outro lado, moço. Um infinito número de nomes, de divisões. Não pense que existe. Todos têm a mesma crença desse lado. Todos são unidos pelo mesmo ideal. Mas até hoje eu honro os meus deuses, porque eu enxergo os meus deuses nos orixás. E eu enxergo os orixás nos meus deuses. E eu enxergo Deus neles todos, moço, com a mesma clareza que eu enxergo em mim, em você. A percepção só muda quando você entende isso. Quando você entende que você pode ser nórdico, grego, romano, inglês, brasileiro, cristão, macumbeiro. Você pode ser o que você for. Contanto que você seja de coração. Tanto que até hoje a minha roupagem remete à minha crença primordial, vamos dizer assim, à minha encarnação, à minha mitologia de coração, vamos dizer assim, moço. É, vai. Isso daí vai mexer com a crença de muita gente. É, moço. Né? Pensa comigo. Se eu Existo há milhares e milhares de anos. Pois Como todos. Por que é que eu obrigatoriamente tenho que dizer, vou abandonar tudo isso? Não vou trazer no meu coração os nomes dos meus deuses. Só porque hoje trabalho num contexto religioso diferente. Se é que é diferente, né, moço? Essa visão é muito difícil para vocês terem desse lado aqui, porque vocês estão acostumados, vocês são treinados a separar as coisas. Enquanto eu, desse lado, posso dizer para vocês: se as divindades, se os orixás, se os deuses existissem em forma material, se você chegasse para Xangô, moço, para pedir ajuda, mas chamasse Xangô de Zezinho, ele ia deixar de te ajudar só porque você chamou ele de Zezinho, moço? Não, senhor. Talvez se você chamar de filho da puta, é outra história. Mas o ponto é, contanto que haja respeito e amor no nome, foda-se do que você tá chamando, moço. Não importa. Pra mim, pode ser Thor. Pra mim pode ser Odin. Pra mim pode ser o que for. Pra você pode ser Xangô, pode ser Ogum, pode ser Oxalá. Contanto que você chegue na minha frente com amor no seu coração, moço, eu vou te escutar e eu vou interceder por você. Seja em Valhalla ou seja em Niflheim, moço. Não é mesmo? Esses nomes aí o povo não tá entendendo, acredito. O senhor pode explicar mais? Na mitologia, moço, na qual eu fui criado, ironicamente, você tinha opções, você tinha uma noção muito parecida, por exemplo, com o cristianismo, de céu e inferno. Valhalla, moço, é o grande salão. É o paraíso. É onde o justo, é onde o homem de bem passa sua eternidade. E o que que seria Niflheim, então, moço? Olha, passei o contrário disso aí, viu? Vamos dizer, um purgatório. Exatamente. Assim como Valhalla não é o céu, Niflheim também não é o inferno. Isso. É um exemplo para ficar mais fácil de entender. Talvez nesse nosso contexto, explicar que Niflheim seria um umbral. Isso. Claro que sim. E você tem. Será que não existe uma cidade espiritual? Que é um grande salão em que os homens podem cantar seus cantos sobre suas aventuras de guerra e de vitória na vida, moço. Será que só existe realmente cidades plasmadas em formas, pensamentos kardecistas, umbandistas e candomblés, moço? Isso. Será que não existe cidades feitas de ouro? Com arcanjos, com serafins tocando flautas e harpas pela rua, moço. Quero ir pra lá, hein? Tenha pressa não, moço. Vai demorar, né? Mas entendi. Não, é o tal do desejo, né, do ser humano. Sempre quer o melhor. Ninguém quer ir lá ajudar no umbral, né? Ah, moço. Mas é bom que todo mundo começa lá, né, moço? Boa. Antes que eu esqueça, seus sete marés, eu tinha assim uma questão a respeito do gigante. Quem era o gigante? Porque de um momento o senhor falou anjo, depois passou a ideia de um mentor, e eu entendi que foi realmente uma porta de saída para aquele marasmo, para aquela confusão mental e interior que o senhor estava vivendo. Explica para a gente um pouco mais sobre se existia diferença na sua percepção entre ele e os outros que ali estavam, e qual diferença era esta, e o que fez o senhor pensar, e o que o senhor descobriu depois que falou com ele. Então vamos lá. Esse ser, moço, ele se destacava primeiro pelo seu tamanho, que era quase o dobro do tamanho dos outros. E ele eu enxergava perfeitamente, enquanto os outros eram quase que. Pense numa silhueta, moço. Ah, já pensei. Você não consegue enxergar detalhadamente o corpo, mas você enxerga uma silhueta humana. Então eu não via rosto, nada disso. E como eu te falei, moço, para mim eu poderia muito bem estar em Niflheim, tentando sair daquele lugar. E eu encontrei aquele gigante. E alguma coisa em mim, moço, sentiu alguma coisa dentro daquele ser. Eu sabia que ele era um campeão da lei divina, que ele era um campeão do bem, vamos dizer assim. Ele tinha uma aura. É difícil explicar, moço. Sabe quando vocês falam que o santo bate? Sim, senhor. É mais ou menos isso. E quando ele finalmente conseguiu prender os outros três, ele me agradeceu. E eu continuava achando que ele era um gigante, né, moço? Então, eu pedi ajuda para ele, como é que nós sairíamos daquele lugar, por que que nós estávamos ali. Ele sorriu, moço, e me levou para uma fortaleza no próprio oceano. Em que ele me mostrou outros tantos parecidos comigo que haviam findado no oceano. Ele me mostrou onde ficava a ala de contenção onde estavam esses três espíritos que ele capturou. Mas você sabe uma coisa que eu nunca entendi, ou melhor, entendi parcialmente. Muitas vezes depois dessa, moço, eu estive em excursões, em missões com esse espírito. E eu o vi enfrentar 10, 15 espíritos sozinho. Sem dificuldade. Então eu questionei para ele, moço, se você é tão forte, por que que você estava tendo tanta dificuldade com aqueles três espíritos? Boa, ia falar a mesma coisa. Ele deu uma gargalhada, moço, E aí, Exu. e me disse: se eu não ficasse fazendo barulho, como é que você ia me escutar? Acabou que você. Então, moço, esse resgate que ele fez daquelas três almas foi um resgate de quatro almas. Oh. Será que ele não fez barulho para esses outros três também? Mas esses três escolheram enfrentar ele ao invés de se juntar? Nossa, realmente. Eu cheguei depois, moço, eu não sei o que se passou. É. Também não tô dizendo que eu sou melhor, não, porque eu ajudei ele por interesse, né, É, moço? foi. Porque dentro da minha mitologia, ele era um grande campeão, ele era forte, ele ia poder me salvar. Foi porque eu era evoluído, porra nenhuma, Claro que moço. sim. Agora, isso é uma coisa que me faz pensar, porque. Por que que esse espírito tão forte, tão evoluído, tava lá? O que que ele tava fazendo lá? Tem muita coisa que ele nunca quis me contar, moço. Vai me dizer que ele tava ali por acaso? Não. Não existe acaso, moço. Por isso que até hoje. Eu trabalho junto desse mestre, moço. Por isso que até hoje eu tenho muito orgulho. Tem um povo aí que fala que para subir você tem que começar com Exu, depois você passa a ser não sei o quê, aí você vira não sei o que lá, aí vira caboclo, aí vira preto velho, aí você evoluiu. E aí? Moço. Qual que é a Eu verdade? quero é ficar assim desse jeito o resto da minha existência, moço. Deixa o marinheiro. Sim, moço. Porque eu não deixo de ser quem eu sou. E eu tenho a sorte de poder servir também esse grande mestre que me salvou. Eu, sinceramente, moço. Se isso for me prender aqui pro resto da eternidade, pelo menos eu vou viver a eternidade fazendo o que eu quero, né, moço? Não vou fingir que eu sou o que eu não sou. Só pra poder agradar ninguém, né, moço? Nossa. O povo estranha na gíria de marinheiro. Um marinheiro que não fica pra lá e pra cá. Um marinheiro que fala mais grosso, que dá uma gargalhada. Mas eu vou esconder o meu mistério só para agradar quem não quer me escutar, moço. Não vira. Não sou hipócrita que nem vocês encarnados, não, moço. Então, seus sete mares. Outra coisa que eu vejo importante, o senhor está abrindo os nossos olhos, para a qual o senhor está abrindo os nossos olhos, é essa história de dizer que a hipocrisia não vai embora com a morte. Pode-se dizer que ele é um dom do espírito, quase, né, moço? Claro, o espírito ali é aprisionado na personalidade, né? Sim, moço. Você tem que entender o seguinte: ninguém que morre vira santo, moço. Você morre e continua a mesma porcaria que você foi na Terra. Então, se você era um hipócrita, se você era um sujeito sem vergonha, o que que você vai ser do outro lado? Nossa, hein? Entendi. Não é esperar vir pra cá pra aprender, pra evoluir, pra melhorar. É melhorar a sua consciência enquanto pessoa. Pra quando você vier pra cá, você não ser um coitado. Você vir pra cá e você agregar alguma coisa. Entende, moço? Pois é, ué. É por isso que a gente bate tanto na tecla. Aprende enquanto tá aqui, aprende enquanto tá aqui. Adianta, moço. Vai, depois vai lá pro fundo do mar achar que tá vendo um gigante. Claro que sim. As pessoas, seu Exu, me mandam questões e eu vou passar até uma para o senhor para saber a sua reação a essa questão. O que é a verdade para o senhor? Daí a pessoa escreve assim, mas a verdade com V maiúsculo. E aí? Olha, moço, a verdade, para você que tá encarnado e quer saber qual é a verdade, você faz o seguinte: você tranca toda a sua casa, você se olha no espelho e pergunta 10 vezes a mesma coisa. Quando você cansar de mentir para você mesmo, na última resposta, isso é a verdade. O que é que eu quero dizer com isso? A verdade é quando você cansa de ser hipócrita, é quando você cansa de mentir, é quando você não precisa fingir para ninguém. Isso é sua verdade. Com 2 V, inclusive, viu, moço? Não é só maiúsculo, não, é dois. Sim. E essa verdade é o que nós queremos que vocês encontrem em terra. Porque senão, moço, você sabe qual que é a pior sensação depois da encarnação, moço? A pior é morrer no fundo do mar. Não, moço, isso aí é fichinha. Eita. Você sabe qual que é a pior sensação logo depois que você desencarna? Qual que é a pior sensação que você pode ter, moço? Não, senhor. É o arrependimento. É olhar para sua encarnação no momento que você percebe que morreu e dizer o que foi que eu fiz ou o que foi que eu deixei de fazer. A grande maioria dos espíritos que ficam perdidos vagando nesse mundo ficam vagando porque eles querem fazer depois de morto o que devia ter feito vivo. Aí vai lá encher o saco da ex-mulher, vai lá encher o saco do ex-marido, vai ficar lá andando pela casa, vai ficar lá na puta que pariu, vai fazer tudo que não fez, todo perdão que não pediu, toda atenção que não deu, todo Cuidando dos amor que não. filhos, Sérgio. Isso, moço. Nunca deu atenção pra criança chorando enquanto tava vivo. Depois vai querer ficar lá do lado do berço. Não tem volta, moço. Não é porque vocês são eternos e que a vida não acaba que vocês podem fazer o que vocês quiser, quando vocês quiser e deixar para depois. Por exemplo, moço, já viu um espírito em forma etérica mesmo, moço, abraçando alguém? Não. Já viu um espírito fazendo uma criança, um bebê, dormir? Não. Já vi um espírito chegar do trabalho, dar um beijo nos filhos, na mulher, no marido, no que for. Não, senhor. Então, aproveite para fazer na terra o que só se faz na terra. Porque depois, não adianta querer entravar a vida de quem ficou, não. Entende, moço? Sim. E aí, se a pessoa tá ouvindo e diz assim, tá, mas o que que eu posso fazer diariamente se é tão gostoso ser assim? Ué, moço, se tá gostoso pra você do jeito que tá, fica aí. Eu não quero que ninguém faça nada por obrigação, não, moço. Porque evolução é ter consciência do que tem que ser feito e fazer. Não adianta fazer porque tá na Bíblia, ou porque tá no livro de Umbanda, ou porque a entidade tá falando aqui. Se você fizer só porque eu tô falando, você é um filho da puta. Boa. Porque não vai adiantar nada. Agora, você tem que fazer o que faz sentido para você, moço. Assim como para mim ainda faz sentido acreditar que o ser humano honrado é o ser humano que batalha no campo de guerra. A diferença é que isso não precisa ser literal, moço. Isso pode ser uma resposta filosófica para as adversidades que vocês têm na vida. Mas o trabalho que eu mais gosto de fazer é ir realmente nos campos de batalha, moço. Recolher os jovens que dão a sua vida para sustentar essa porcaria que vocês chamam de sociedade. Porque eles podem nunca ter ouvido falar de Valhalla, moço. Mas eu faço questão de salvar quantos eu puder. Porque muitas vezes eles não tiveram a oportunidade de escolher. Eles são obrigados a estar ali. Mas e você? Você que pode escolher aí, tá fazendo o que com a sua vida? Depois não vem aqui do outro lado querer dizer que é coitadinho. Não existe coitadinho, moço. Claro. Coitado sou eu que tenho que estar escutando essas baboseiras. Boa. Então, aquele gigante tinha um nome reconhecido pela gente? Sim, moço. Se hoje eu posso me chamar de Sete Marés, é porque ele também se chama assim, moço. Entendi. É como se ele fosse o dirigente da falange. Ele tá acima de mim, na falange, sim. Que se a gente voltar para aquela coisa de estrutura de falange, exército, legião, sete embaixo de sete, embaixo de sete, embaixo de sete, não é, moço? É. Então, eu sou um dos sete abaixo dele. Mas acima dele, ainda há outros. Ele não é o Sete Marés. Entendi. Mas ele é o Sete Marés. Sim, senhor. Claro que sim. E como que o senhor então instrui as pessoas no trato com o mar? Ó, moço, vai ter muita gente que vai ficar bravo com o que eu vou dizer, eu não tô nem aí. Se vocês acham que vocês estão agradando e Iemanjá sujando a casa dela, vocês são uma cambada de ignorante, filho de uma puta. Eita. Tá certo? Porque é o seguinte, moço, eu entendo que existe toda a tradição de oferenda, maravilhoso, é bonito, é. Mas precisa jogar coisa que não é biodegradável. Eu vou fazer uma pergunta para vocês então que estão escutando. Se eu for na sua casa jogar uns pedaços de isopor, jogar uns copos, uns negócios de plástico, e ainda te pedir favor, você vai ficar feliz? E ainda te pedi favor, foi a cereja. Ô, moço, ou você acha que alguém faz oferenda pra agradecer? O povo faz oferenda pra pedir, moço. Pra agradecer, o povo vai lá e fala, ô, muito obrigado, e olha lá. Então cria vergonha na cara. Porque se fosse o contrário, vocês não iam gostar. Entulhar o seu quintal. Ainda ir lá te pedir. Ah, me dá dinheiro, me dá amor, me dá. Ah, pra puta que pariu, moço. Você quer oferendar? Oferende sim, moço. Mas não suje. Vá lá. Você quer levar uma rosa, moço? Leva uma rosa. Ah, mas eu queria mandar meus carregos embora, então eu vou botar um barquinho lá. Quando vocês deixarem de depender disso, quando você puder entrar no mar, fechar seus olhos, plasmar o seu barco na tua cabeça, ou mesmo estender os braços e dizer: minha mãe sereia, leve embora tudo isso. Aí eu vou falar que você é um bom bandista, um bom candomblecista, um bom religioso que segue os orixás. Porque se o orixá é a energia da natureza, por que que você vai lá sujar a natureza? Não faz sentido, moço. Não, senhor. Acorda, povo. Você quer fazer? Ah, mas eu quero fazer uma comida pra Iemanjá. Faz. Só que o que que você faz? Você não precisa jogar no mar. Você põe no lugar apropriado. Na areia mesmo. Deixa ali de um dia pro outro. Depois você descarta. Acabou, moço. Ou você vai deixar lá um ano esperando o quê? Saiu uma sereia do mar pra comer o manjar, moço? Não vai, não é? Tem gente que A usa, né? oferenda é... A praia. Sim, moço. Mas você pode fazer o quê? Às vezes nas praias tem os lugares pra você fazer as oferendas lá. Ah, entendi. Aonde ninguém vai, né? É, moço. Mas é onde a maré não puxa essa oferenda embora. Ah. É um... Se não tiver um lugar assim, moço, e você fizer a questão de fazer, faz na areia, faz mais recuado, moço. Pois é, ué. Onde a maré não pega. De novo, você vai sujar a casa de quem você está pedindo favor, moço. É uma questão de respeito. É uma questão de amor. Vocês ainda têm essa necessidade, eu preciso fazer. É bom fazer oferenda sim, viu, moço? É muito bom. Renova a fé de vocês. Fortalece vocês. Não porque o orixá precisa daquilo, mas porque aquilo é feito, usado de ferramenta para fortalecer vocês. Então faça oferenda. Faça sim. Mas tenha um mínimo de consciência. Claro. Próxima vez que você for na praia oferendo a Iemanjá, você imagina. Se olha bem e fala. Será que eu preciso botar esse bando de negócio dentro de um barco e jogar? Vai atrás de entender quanto tempo que isso fica lá no mar. Você sabe por quê? No fundamento das oferendas, e agora eu tô falando dos fundamentos que vêm lá da África, viu, moço? Por que que se usa o prato de barro, o prato de louça na oferenda? Por quê? É principalmente o barro, né, O moço? barro já é um elemento, né? Porque ele vai embora junto com a oferenda. É a própria. Ele não fica lá durante 1.000 anos. Então a entrega completa daquela energia, moço, com o prato, com tudo. E tudo aquilo vai para a natureza. Então a sua oferenda é toda entregue à natureza. Agora você vai me oferendar. Com plástico, com isopor, com uns negócios químicos dentro do plástico. Que oferenda é essa, moço? Oferenda de laboratório? Ô, seu Exu, uma vez, eu conversando com o Babalorixá nos bastidores, eu disse a ele assim, por que? Ele falou, é uma tradição. Eu disse, mas por que que, beleza, não segue a tradição para se melhorar? Porque, assim, se a pessoa faz isso, ela tem um propósito. Se ela pede, o propósito é a melhora. Mas daí chega em casa. Não basta um falar uma palavra que ele não gosta, ele já se arvora, já fica bravo, já começa a odiar um e odiar outro. O que é que serviu a oferenda? Porra nenhuma. Olha lá. Porra nenhuma também. Mano, não é, moço? Sim, Você sim. viu de alguma coisa? Não, claro, é, então. Por isso que eu tô falando. Não é fazer por obrigação, não é fazer, ah, é fim de ano, tem que oferendar e manjar pra ter um ano bom. Vai com carinho lá, moço, vai com amor. Você vai lá na praia, você vê. A sujeira, moço. Você já viu a sujeira que fica naquela porcaria, moço? Nossa. Vira uma porcaria. Um altar divino. Eu quero saber qual que é o umbandista, moço, que suja o altar do terreiro dele. É, então. Mas o seu Exu. Porque a praia, moço, a areia, ela é o altar de Iemanjá, moço. Ah, é. Claro que Então sim. você vai fazer o quê? Você vai sujar? Você quer oferendar uma champanhe? Faz o seguinte, moço. Abre a champanhe. Vira a champanhe. Na areia. Ela não vai secar, não vai ser absorvida ali e secar, moço. Não tá muito mais entregue pra natureza do que você pôr uma porra de uma garrafa no oceano, moço. Vocês têm que entender que da onde vem o fundamento de oferenda, não existia essa facilidade do mundo moderno, não, moço. Por que que a oferenda é como ela é? Tem um fundamento, moço. Tem a importância de você entregar para a natureza o que é natural. Você vai pegar um composto químico para fazer oferenda, moço? Pelo amor de Deus. Ô, senhor Exu, a gente falou do mar, o senhor se estendeu, quer dizer que esse assunto, ele é sensível para o senhor. Mas é claro, moço, é minha casa, porra. Boa. Eu quero ver se eu fosse na casa de vocês aí jogar lixo. Por isso que eu te falei, moço, queria ver se eu fosse jogar lixo aí na casa de vocês e pedir favor. A comparação foi ótima, sim. É uma questão de respeito, moço. Bom senso, É uma questão de amor. né? Você não vai na casa da sua mãe, moço, com um saco de lixo e joga lá. Nossa. Se você vai, você é um grande um filho da puta, né, moço? Então, o que eu quero lembrar vocês é, pensa um pouco mais na origem das coisas. Ah, seu marinheiro, seu Exu. Mas hoje tem tanta facilidade. Você vai ali, compra a garrafa. Você vai ali, compra um perfume. Vocês não têm vergonha na cara de mexer a bunda nem para fazer uma oferenda porque vocês estão pedindo. Quem dirá ter vergonha na cara e energia para conquistar o que vocês estão pedindo, moço? Que é o motivo de tudo isso, né? Lógico que é, moço. Ou você acha que Iemanjá vai sair do mar e vai vir trazer a sua carteira de trabalho assinada na sua mão? Você acha que ela vai vir te trazer um homem na sua casa, uma mulher na sua casa? Enquanto vocês não tiver força de vontade para realizar o que vocês querem, não tem oferenda no mundo que salve o rabo de vocês. Então vamos lá, a gente está chegando perto dos 5 minutos finais. Eu gostaria de propor se o senhor pode vir para mais uma hora, mas agora para falar das suas experiências no mundo espiritual. Quem que o senhor já foi ajudar? Como é que foi? Contar alguns casos. Pode ser? Tá certo, moço. Você me desculpa se eu me estendi Não, nessa não, história de. não. É normal. Para todo É mundo que isso. essa época, vocês acabaram de fazer toda essa porcaria, toda essa sujeira. Que sirva pra na próxima vez vocês fazerem com mais amor e menos lixo. Tá certo, moço? Claro que sim. Não, é natural, que é sensível para todo. E é uma outra coisa que o senhor mostrou pra gente. Não é porque é um espírito, não é porque já trabalha pra luz que deixou de ter suas preferências. Ué, Ou sua moço, eu higiene, ainda né? sou. Oh, bom, higiene é o mínimo que a gente pede, né, moço? Mas eu sou quem eu sou, moço. Eu não tenho que vir aqui pra você e fingir nada. Porque isso aqui não é um espaço de hipocrisia. Isso, fingir ser uma pessoa intocável e com sentimentos completamente equilibrados. Lógico que não, moço. Eu acho que é o seguinte, a escolha de cada espírito como ele se manifesta. Sim. Se ele quer se manifestar com educação, com requinte, eu respeito. Ele tem seus motivos. Se ele quer se manifestar com caridade, com amor, não importa se ele vai se manifestar xingando ou se ele vai se manifestar dando glórias, moço. Parem de olhar para o quê e passem a olhar para o porquê. Então não pense o que eu estou fazendo aqui, mas pensem por quê. O mesmo serve para a encarnação de vocês. Porque vocês ficam perdidos procurando o que que eu tenho que fazer a seguir. Quando a pergunta correta é: por que eu vou fazer? E quando você entende o porquê da sua encarnação, você resolve. Parem de procurar os oquês. Se preocupem com os porquês, que eles são muito mais estimulantes, vamos dizer assim. Claro que sim, entendi. Realmente volta naquilo que o senhor disse lá no começo, né? É a pessoa ter a coragem, né? No começo não, no meio, de olhar no espelho e dizer: o problema tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu tô disposto a resolver. Se eu não tenho coragem, eu procuro a coragem, mas não fico buscando facilidades nessa ou naquela religião, quando a religião é boa sim, mas para dar sustento e força para aquilo que eu já estou disposto a me tornar dentro de mim. Exato, moço. Entendi. Posso aproveitar e fazer disso então a minha mensagem para a gente fechar isso Oh, aqui? por favor. Toda religião é excelente. E toda religião é um lixo. Depende do religioso. Porque o religioso é quem pratica a religião. A religiosidade é a prática da religião. Então, se você, espiritualista, tá falando mal da espiritualidade, que espiritualidade é essa que você tá praticando? Pra você tá tão ofendido desse jeito? Nossa. Se você é cristão e tá falando mal da cristandade, o quanto você está seguindo dos ensinamentos de Cristo? Para o budista, para o hinduísta, a mesma coisa. Para todas as religiões, a mesma coisa. A religião é perfeita. E a religião é horrível. Depende de quem pratica. Assim como uma oferenda pode ser linda, ou pode ser só uma sujeira boiando no oceano. Decidam, meus filhos, o que é que vocês querem ser? Vocês querem ser a energia que se entrega, se dissolve, se multiplica e se torna uma só com a energia da natureza, com a energia do orixá? Ou você quer ser o frasco de perfume boiando no oceano 10 dias depois do ano novo? A escolha é sua. Mas não basta escolher. Tem que fazer por onde. Salve suas forças, seu moço. Graças a Salve Deus. vocês todos que estão escutando. Salve todos os marinheiros dessa Umbanda. Salve todos os Exu da terra, do mar, do vento, do fogo, da onde for. Tá certo. Laruexu, salve seus sete Laruê. marés. Salve, moço. Salve toda a minha falange. Bom, então, seu Exu, a gente vai fazer assim. A gente vai dar uns 10, 20 minutos para ver aqui a aparelhagem direitinho, que deu tudo certo. Daqui a pouco a gente volta. Tá certo, Pode moço. ser? Você me desculpa, não sei se tá podendo falar palavrão. Eu Pode, tô. seja igual o senhor falou. A gente quer aqui o senhor assim, autêntico, expressando quem o senhor é, da forma que o senhor quiser. Então tá certo, moço. Isso. O povo fica chocado, né? Mas cada um com seus problemas. Não, eles Ah, vão. ah. Eu acho que eles vão ficar chocados é com o senhor dizer que o senhor ainda acredita em coisas que acreditava na Terra, mesmo estando no mundo espiritual, sobre deuses e não sei o quê, não sei o quê. Ué, E isso é muito moço, bom. a minha oração diária é para Odin, Olha lá. não é para Oxalá. Vê? Isso é muito interessante. Então, até daqui a pouco, Sim, senhor. moço. Salve suas forças. Salve. Graças a Deus. Oi, Jeff. Sr. Wesley Germano, como é Isso. que o senhor está se sentindo agora? Muito bem, graças a Como é que Deus. foi a incorporação do seu Exu? Eu pulei as sete ondas aqui em casa hoje. E o que isso quer dizer? É muito renovador, Jeff. Ele tem uma. Ele é muito duro, né? Assim, no sentido de como ele se posiciona para falar, e ele sempre foi assim, né? Mas é engraçado que eu, e enfim, os próprios feedbacks que eu já tive depois de Gírias de Marinheiro, é que nessa dureza, nessa. Talvez não seja tanto uma questão de ser duro, mas uma questão de ser direto, né? As pessoas conseguem sentir o amor que ele coloca nisso, né? Isso. Então acho que isso é o mais importante, Claro que sim. né? Assim como, enfim, acho que cada espírito tem o seu mistério, a gente tem que respeitar, Tem né? sim, com E certeza. então é isso, né? O sentimento realmente de força que ele traz e de leveza, né? Tá certo. Gratidão, meu amigo. Ah, então, Obrigado. vamos.